os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E no programa de hoje, você vai ouvir também... Esse estilo é uma verdadeira farofa, talvez um dos maiores precursores dessa mistura de estilos que vemos hoje em dia. O bluegrass é considerado um subgênero do country que formou identidade própria nos anos 40, quando Bill Monroe, que cantava em uma banda de música highbilly, espécie de música folclórica country, misturou country, blues, jazz, gospel e a música tradicional celta em um estilo só. Hark Bell and the Dells, Tighten Up. 1968. Get y'all to fall in on that. Tighten it up now. Dave Clark 5, Xanana Hey Hey, Kissing Goodbye, especialmente pra você. Barbara Lewis, Hello Stranger, 1963. Oh, my, my, my, remember that's the way it used to be. Ooh. It seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby, ooh. Like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby, ooh. It seems like a mighty long time. Chibop, chibop. Oh. Say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. Nascido na pequena Duluth em 24 de maio de 41, Robert Allen Zimmerman nem imaginava o estrago que faria na história da música contemporânea quando começou a brincar com gaita e violão ainda antes dos 10 anos. Já morava em Harvey, cidade de Minnesota, onde foi criado. Ainda no colégio, já se reunia com a molecada e formava o The Golden Chords, seu primeiro grupo. Em 59, foi para a Universidade de Minnesota, capital de Minneapolis, onde acabaria moldando o estilo que o transformaria em mito um pouco mais tarde. Se apresentando em cafés, já como Bob Dylan, tirado do poeta Dylan Thomas, desfilava repertório clássico dos ídolos folk Hank Williams e Woody Guthrie. Ao mesmo tempo, foi enfeitiçado pelo blues e sua música começava a ganhar a forma desejada. Bob Dylan, Forever Young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Forever young. hands always be busy, may your feet always be swift, may you have a strong foundation when the winds of change is sheer. May your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay. House Martins, Caravan of Love. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. It's all right. One, we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. Place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. She's my sister, don't you know? We'll be living in a world of peace. Won't you let your love flow, from your heart? Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, out, stand up, stand up, I'm your brother. Rivers, The Tracks of My Tears. 1973. People say I'm the life of the party, 'cause I tell a joke or two. Although I may be laughing loud and hearty, deep inside I'm blue. So take a good look at my face. You see my smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. See me with another girl acting like I'm having fun. Although she may be cute, she's just a substitute. Girl, you're the permanent one. I'll take a good look at my face. You see my smile looks out of place. Now look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. Outside, I'm masquerading. Inside, my hope is fading. I'm just a clown. Since you put me down, my smile is my makeup. I wear since my breakup. Take a good look at my face. You see my smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. Baby, baby, baby, take a good look at my face. You see my smile looks out of place. Just look closer, the tracks of my tears. Baby, baby, baby, take a good look at this face. My smile. Caixinha de surpresa. To you, for me it's true, well now it seems so right before. some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. A cena de um moleque estourando os tímpanos dos pais ao tocar rock and roll no volume mais alto do som ficou clássica com o Kiss, mas seus seguidores do Twisted Sister também merecem a analogia. O rock dos anos 70, misturado ao glam e ao grotesco, fez dos filhos de Alice Cooper e Kiss um outro clássico. J.J. French, Eddie Finger Jeter e Kenneth Harrison Neal juntaram-se em 75 e, embora French tenha criado o Twisted Sister em 72 para fazer cover do glam rock, a banda completou-se em 76 com a chegada do vocalista Dee Snider e do baterista Tony Petrie. Em 79, Merck e Animal Mendoza assumiu o baixo, mas foi só em 82 que eles conseguiram um contrato para o primeiro álbum, Under the Blade, com o baterista A.G. Perrow, que conquistou os fãs do underground. Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. We've got Paul McCartney, Once Upon a Long Ago. 1987. Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan. Blowing balloons on a windy day, desolate dunes with a lot to say. Tell me, darling, what have you seen? Survival, Eye of the Tiger. 1982. Esta é só pra você. Nas Star, Fading to You. Strange, you never The Cardigans surgiram na Suécia. A banda foi formada em outubro de 92. Os componentes da banda são Ben Langeberg, baterista e flautista, Olof Lace Johansson, guitarra e teclados, Magnus Svensson, baixo, Nina Persson, vocais e Peter Svensson, guitarra e músicas. A banda monta as letras assim que Peter monta as músicas. The Cardigans foram contratados pelo Stockholm Records em maio de 94. Mais tarde, assinam com a Mercury Records nos Estados Unidos. Mixando pop e jazz com um gostinho dos anos 60, a banda criou um estilo feito por eles mesmos. Uma originalidade específica da música dos Cardigans é o fato em que eles claramente diferem dos estilos de dança e as versões Rhythm and Blues da Stockholm Records. Cardigans, My Favorite Game. Sweet Nobody. 1996. I wanna see you. I wanna plead you. I wanna show you, baby, that I need you. nobody till the very last drop. I want you to holler when you want me to stop. And who can love you like me? Nobody. Who can sex you like me? Nobody. Who can treat you like me, my baby? Nobody, baby. Nobody. And who can do it like me? Nobody. Who can give you what you need? Spice Girls, Spice Up Your Life. 1997. Smiling.